Neandertals, trazendo pra vocês Hell and Death Note. Yeah. Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir, o meu nome é L, Kira vai cair. Chamado para resolver mais uma investigação, revelar quem é Kira é minha missão. Maior detetive do mundo na transmissão, é Kira contra L, agora entro em ação. Localização, encanto no Japão, não existe falha na minha dedução. Caiu na armadilha feita na televisão, vou descobrir quem é o Kira, você acha que não? Não, não existe um caso que eu nunca resolvi. Como investigador, ganhei todos que assumi. Reconhecido pela Interpol e FBI, sem nunca dar meu rosto, eu nunca perdi. Só pra avisar, acho que é bom você saber. Me chame de infantil, mas eu odeio perder. O meu nome é L, vou revelar quem é Kira. Light Yagami, você tá na minha mira. Apenas uma letra é o que terá de mim. Eu sou a justiça, vou até o fim. Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir, o meu nome é L, L. Kira vai cair. Apenas uma letra é o que terá de mim. Eu sou a justiça, vou até o fim. Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir, o meu nome é L, L. Kira vai cair. Antes de mais nada, tem apenas duas regras. Primeiro, eu nunca erro, minha visão tá sempre certa. Segundo, se eu errar, volte pra primeira regra, porque a minha dedução está sempre correta. Não confio em ninguém, sou antissocial. Olhe bem pra mim, eu não pareço normal. Já tenho certeza que ele é Light Yagami, assassinando com um caderno junto com o Shinigami, desvendando o caso mistério de outro mundo. Seu nome no caderno e foi 40 segundos. Primeiro e segundo, Kira investigações, sem falha nas deduções, apesar dessas confusões. Light Yagami, me responda com sinceridade. Alguma vez na vida você disse a verdade? Deus do novo mundo é nada sem Death Note. Ainda que tire minha vida, nunca saberá meu nome. Apenas uma letra é o que terá de mim. Eu sou a justiça, vou até o fim. Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir, o meu nome é L, L. Kira vai cair. Apenas uma letra é o que terá de mim. Eu sou a justiça, vou até o fim. Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir, o meu nome é L, L. Kira vai cair. A paz não se alcançará com a violência, e mesmo que tente, isso nos leva à decadência. Sozinho você não pode mudar tudo, mas esse é o lado bonito desse mundo. A paz não se alcançará com a violência, e mesmo que tente, isso nos leva à decadência. Sozinho você não pode mudar tudo, mas esse é o lado bonito desse mundo. Yagami, você tá na minha mira. Apenas uma letra é o que terá de mim. Eu sou a justiça, vou até o fim. Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir, o meu nome é L, L. Kira vai cair. Apenas uma letra é o que terá de mim. Eu sou a justiça, vou até o fim. Light Yagami, cê não tem pra onde ir. A missão foi completada com Melo e Nier.